São Salvador, objeto, Juliette, Kilo. Confirmando o Whisky Juliette Kilo. Uma solicitação de reboque pushback da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Confirmando o portão que vai ingressar no pátio 1. Posição 3. Afirmativa, a intenção do reboque entrando do pátio 3 para o portão 03 do pátio 1. Afirmativo. Sim, a gente vai aguardar, já tem um colega da companhia aí iniciando o reboque no pátio 3, ok? Ciente. Que Juliette Kilo na escuta. Afirmativo. Gente, o colega já iniciou o reboque aí, quase na saída do pátio 3. Daqui não tem como avaliar, ok? Se tiver condições já sem interferir com o colega, tá livre o seu pushback no pátio 3. O Whisky Juliette Kilo. Afirmativo. November, entrando no pátio 1. Afirmativo, até o portão 10 na minha escuta. Positivo, senhor. Salvador Juliette Kilo, pronto para ingressar no pátio 1? Firmo, tá livre até o pátio, o portão 03, o Whisky Juliette Kilo. Afirmativo. Alô, Salvador. Bom dia, a gente tá com o Mike, FCG Hotel. Então, Mike, FCG Hotel, chão em Uno... Uno 8, decimal meia dúzia. Ok, Uno 8, decimal meia dúzia, cara. Oi, Salvador, bom dia, Gitan, Mike XR Hotel. Mike XR Hotel, prossiga para o solo. Ok, estamos na posição 7, autorização de reboque para a remota número 13. A gente aguarde o Mike XR Hotel. Hotel, sim, a gente não aguarda. Whisky Juliette November, reporte finalizado. Afirmativo, Whisky Juliette November, finalizado no portão 10. Então, Mike, XU Hotel na escuta? Na sua escuta, senhor. Sente, o reboque do objeto já finalizou no portão 10, agora está livre do seu reboque do portão 07 até a remota 13 do pátio 1, remota 13 do pátio 1. Ok, gente, autorizado então do 7 aqui para a remota 13, está iniciando agora, obrigado. Salvador, Juliette Kilo, finalizando o reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia, Wilson, Juliette Kilo, até a próxima. Solo Tan, Mike aqui do Rei Hotel, informa a gente estacionado no remoto 13, grato, bom dia. Bom dia, até a próxima, Mike X-Ray Delta. Ok, X-Ray Hotel, grato.